Capítulo 12. O ideal na terra. O ideal e a realidade da vida. A moral da hipocrisia. A autoridade, função de utilidade coletiva. A pobreza, mal social. Organizar o trabalho produtivo das massas. Para melhor compreendermos os três precedentes capítulos, vamos dar um exemplo prático. Um jovem, filho de pais milionários, poderia viver de bens hereditários. Decidiu, ao contrário, viver exclusivamente de seu trabalho para manter sua família. Com isso, renunciou à herança. O tempo e as energias que sobravam do seu trabalho, ele os queria aplicar numa obra de caráter intelectual, não remunerado, com o mesmo desprendimento de quem cumpre uma missão. Estava, portanto, em paz com a sua consciência. Sua intenção era aplicar as palavras do Evangelho, abre aspas, "Procurai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vos será dado por acréscimo. Não vos preocupeis, pois, pelo dia de amanhã." Fecha aspas. Abandonando os seus bens, aquele homem rico acreditava receber algum prêmio do céu. No entanto, tornou-se pobre, tendo de lutar pela vida. Se permanecesse rico, teriam-lhe sobrado bem mais energias, tempo e meios que agora lhe faltavam para realizar seu ideal. Ora, por querer seguir o Evangelho ao pé da letra, ele havia caído num estado oposto àquele espiritual divisado anteriormente. Seria ele, por isso, um falido? Ele desprendera-se de sua riqueza, cuja importância desdenhava porque não lhe faltava coisa alguma. Todavia, com a experiência da pobreza, foi aprendendo a utilidade do dinheiro. A vida não nos quer ignorantes de nenhum de seus aspectos, até mesmo daqueles considerados inferiores. Este tipo de conhecimento também é necessário para quem deseja subir espiritualmente, pois não é possível alcançar os degraus mais elevados pulando-os de baixo, mas somente os percorrendo todos. O céu não pode ser constituído por ingênuos, ignaros da realidade, mas somente por indivíduos que percorreram toda a estrada e chegaram até lá, tendo superado todas as dificuldades que encontraram no caminho. Na terra, o idealista, enquanto contempla e sonha, não pode perder de vista as imperiosas necessidades da vida, às quais deve satisfazer como todos. Em suma, viver o Evangelho não pode ser nenhuma fácil aventura. Caem nessa ilusão os que, ignorando quão longe da realidade cotidiana esteja o ideal, não tenham conseguido ainda estruturar uma espinha dorsal sólida, sem a qual falta o indispensável ponto de apoio para qualquer superação evolutiva. Uma vez tendo considerado este aspecto, é necessário não olvidar o lado oposto da questão. Evidentemente, o idealista que não vive os princípios sustentados por ele com suas palavras é um hipócrita. Para que isto não se verifique, é imprescindível ele traduzir em fatos as suas afirmações. Ora, a experiência de viver com o fruto do seu próprio trabalho ensinou àquele jovem que isso o tinha colocado numa posição mais honesta, sadia e viril com relação à antecedente, sendo inegável que entre as forças da vida são aquelas positivas e favoráveis que movem o indivíduo e não as negativas e desfavoráveis. Estes fenômenos são regulados pela justiça da lei de Deus, estando sujeitos à intervenção da divina providência, desde que o indivíduo tenha operado de maneira a merecer tal intervenção. O nosso jovem pôde verificar então que aquelas estranhas palavras do Evangelho eram verdadeiras e demonstráveis sempre que todas as condições necessárias para a sua realização fossem cumpridas. De fato, nunca faltou a ele o necessário, mesmo tendo de se submeter a uma vida de esforços e preocupações. E tudo isto sem paralisar o seu trabalho espiritual. Desse modo, como resultado, ele alcançou uma posição mais avançada, em outro nível evolutivo, a qual teria sido impossível atingir se permanecesse exclusivamente usufruindo da riqueza. Tudo isto prova que a realização do ideal na Terra não é fácil. Mas nem por isso ele vem a ser loucura que leva à morte. Trata-se de um trabalho muito sério e o idealista inexperiente deve se precaver das dificuldades que o esperam. Ele pode acreditar que baste aplicar o Evangelho ao pé da letra para chegar rapidamente a uma vida ideal, comodamente servido pela Divina Providência. No entanto, isso não acontece, de modo que ele, deparando-se com uma vida material, fica desiludido. Para poder viver aquela vida do espírito, seria necessário um ambiente civilizado, resultado de um longo trabalho, porque a civilização não se alcança furtando-se à fadiga de construí-la e fugindo do mundo, mas sim mergulhando nele e o transformando com o próprio esforço. Para ser possível uma dedicação somente ao problema espiritual, é indispensável ter resolvido o problema material. É necessário percorrer o caminho da ascensão passo a passo. Nesta via, não existem atalhos ou posições que não tenham sido conquistadas. O idealista simplório deve aprender que o ideal não é um jogo e que a verdadeira pobreza pode matar também o espírito, pois pode impelir o indivíduo de volta aos mais baixos níveis sociais, tirando desse modo todo o alento necessário às mais altas manifestações da vida. Percebe-se então que a riqueza mantinha aquele homem numa posição privilegiada, fora da realidade, e que o seu desapego não passava de uma forma de inconsciência do valor do dinheiro e da realidade da vida. Ele acreditava que a renúncia evangélica lhe permitiria passar do ócio do rico ao ócio contemplativo do homem espiritual, sem perceber que muitas vezes é indispensável entregar-se ao trabalho, submetendo-se à obrigação que tem o homem comum de ganhar a vida, sem muitas chances para contemplações ou evasões prematuras para as altas esferas da vida espiritual. Destas dificuldades de viver o ideal sobre a terra, nasce a consciência da qual estão cheias as religiões. Tais dificuldades, com a enorme distância existente entre o dizer e o fazer, derivam, por sua vez, da imensa distância que separa os princípios propostos pelo ideal e aqueles impostos na terra pela realidade da vida, governada aqui por outras leis. Trata-se de dois sistemas, cada um situado num nível diferente de evolução, os quais se negam reciprocamente e não podem evitar o choque, porquanto pretendem atuar simultaneamente no campo experimental de nossa vida. Assim, não apenas se explica, mas também se reconhece a inevitabilidade de uma consciência ligada a tal antagonismo entre dois princípios diferentes coexistentes na Terra. Trata-se, com efeito, de duas posições extremas do mesmo fenômeno evolutivo que todos vivemos, estando a mais atrasada de um lado e a mais avançada do outro. Neste trajeto, o homem está a caminho, passando por um processo de transformação que vai de uma posição de grau inferior a outra de grau superior. Ele é forçado a viver no meio do inevitável conflito entre dois extremos que existem simultaneamente, sendo que o inferior por princípio de inércia, conserva o passado, enquanto o superior, por princípio de movimento ascensional, vai em direção ao futuro. Situado nesta posição conflitante, o homem resolveu o problema instintivamente pela via da menor resistência, que é a hipocrisia, porquanto, se ela é culpa ao nível do ideal, não o é, porém, ao nível utilitário das leis da vida do dia a dia. Se de um lado o que é velho não quer morrer, resistindo ainda por uma razão de prudência e defesa, que desaconselha as aventuras em zonas da vida não exploradas, e se de outro lado o que é novo não se consolida ainda, porque está nascendo sob formas de tentativas, sendo incerto por não estar comprovado pela experiência, então restou ao homem procurar uma via de convivência pacífica entre as duas opostas exigências, deixando a cada uma o máximo possível de satisfação. O problema consistia em fazer com que o ideal fosse fixado na terra, sua inimiga, onde ele, contudo, há de cumprir a sua função. Foi assim que se chegou a escolher o caminho de sustentar, em teoria, o ideal, condição que se contenta com palavras e com nobres aspirações, mas de satisfazer na prática a realidade biológica, que é saciada de fato com uma atividade substancialmente proveitosa. Com tal método, aparentemente contraditório e hipócrita, são satisfeitas da melhor maneira as duas opostas aspirações, o que, diante das reais circunstâncias, traz o melhor resultado possível, que consiste em estabelecer uma coexistência capaz de permitir ao homem cumprir um trabalho de assimilação e alcançar, assim, um dos maiores fins da vida, que é realizar a evolução. Nada de melhor se poderia desejar e obter. Enquanto o homem finge perseguir o ideal, porquanto não consegue vivê-lo de verdade, ele o fixa na mente e o interioriza no espírito, executando assim aquele primeiro trabalho de maturação interior que é necessário para chegar à última fase, na qual ocorre a efetiva realização do ideal. Com este jogo entre aparência e substância, o ideal vai se infiltrando progressivamente na realidade biológica até se enxertar plenamente no seio dela e substituí-la, transferindo desse modo a vida para um plano mais alto. Dessa forma, a vida pode orientar seu percurso evolutivo mediante a escolha de uma meta. Isto não é traição nem rejeição do ideal, pois ele é assimilado gradualmente, não havendo, aliás, outro caminho mais apropriado segundo a lei da vida. Se, ao contrário, o ideal fosse assumido de vez em toda a sua plenitude, ele só poderia funcionar como negação da vida como ela é no seu atual nível humano, resultando em efeitos contrários à própria lei evolutiva. Por isso, não nos devemos escandalizar se os cristãos, incluindo a Igreja, não aplicam o Evangelho ao pé da letra. E, com efeito, o Evangelho refere-se aos maus ricos, que fazem mau uso de sua riqueza. Se houve abusos no passado, é porque nada melhor se podia pretender de uma humanidade de baixo nível moral, que se encontrava num contínuo estado de luta e que, para sobreviver, deveria dispor de uma consciência muito elástica. As leis biológicas não brincam, não hesitando em matar quem não lhes obedece. Segundo elas, o miserável é um vencido que não tem direito à vida. Às vezes somos tomados por um sentido de piedade ao nos vermos como pobres cidadãos do antissistema, mergulhados na animalidade, ao percebermos o drama do ideal caído na terra, onde tudo o nega e o sufoca, ao sentirmos quanto custa vivê-lo contra as resistências de nosso mundo involuído, para sairmos do pântano e subirmos de volta, regressando a Deus. Eis que a pobreza pode embrutecer até o espírito. Conforme as leis biológicas, a pobreza não é uma virtude, mas sim um defeito, revelando o estado atrasado e doentio de uma coletividade que não soube vencê-la. Esta é a realidade que a vida contrapõe ao ideal. A pobreza é miséria que conduz para baixo, enquanto a riqueza pode ser base de civilização. Assim, o voto que devemos formular para o bem da coletividade não é de pobreza fomentadora do parasitismo, mas sim de trabalho realizador de produção, o único meio que ajuda a sociedade a progredir. A pobreza pode ser uma desgraça que merece ajuda, mas pode ser também o resultado de inaptidão, preguiça ou má vontade, constituindo, neste caso, uma posição merecida para quem se recusa à fadiga da luta pela vida. O mundo moderno muda completamente de atitude perante o problema da pobreza. Por não ter sabido resolvê-la no passado, o homem tinha se adaptado a considerá-la como uma fatalidade. O Evangelho chegou ao extremo de propô-la como uma virtude. Com tais interpretações, disfarçava-se o mal, evitando assim encará-lo. Os pobres, paralisados pela sua própria inércia e ignorância, desalentados pela inutilidade do esforço, tinham se conformado com aquelas tristes condições, tidas como inevitáveis. Recorria-se então a paliativos, apoiando-se na esperança de compensações no além-túmulo. Quanto à esmola, esta nada resolve, pois deixa o pobre na sua miséria, enquanto aplaca a consciência do rico, permitindo-lhe continuar gozando de suas riquezas e até mesmo se passar por benfeitor. O próprio Evangelho contribuiu para manter este estado de coisas, sendo esta uma das razões de sua aceitação no passado. Haverá coisa melhor do que uma religião que contenta os pobres apenas com promessas de justiça numa outra vida? O problema estava assim resolvido, permitindo que os ricos preservassem não apenas seus privilégios, mas também a fama de pessoas piedosas e de homens de bem. Que esplêndida solução! O mal não é eliminado, mas contanto que não cause aborrecimento, tudo vai bem. Hoje tudo está mudando, porque a vida fundamenta-se sobre outros princípios. Outrora, as diretrizes sociais eram determinadas pelo indivíduo vencedor da luta, sendo estabelecidas em função do interesse dele. O indivíduo que conseguia subir, vencendo seus rivais, exercia seu domínio sobre todos, que, por serem menos fortes, não tinham outra opção senão obedecer. Por isso vigorava o princípio da autoridade, que exprimia tal método de vida. Era o triunfo do individualismo, em função do qual a sociedade estava organizada hierarquicamente, conforme o princípio do comando e da obediência. Quem comandava não devia prestar contas senão aos seus superiores, tendo sempre razão perante os seus inferiores. E tal mentalidade ainda subsiste hoje entre os indivíduos menos evoluídos. Porém, é diferente o princípio que começa a prevalecer hoje. Qualquer autoridade ou poder, incluindo aí também o poder econômico do rico, não é mais um direito conquistado pelo indivíduo através da violência e imposto aos vencidos, mas constitui uma função social outorgada pela coletividade, que a delega a seu representante, sendo, portanto, um encargo que lhe pode ser retirado desde que ele se mostre incapaz de cumprir aquela sua função. Dessa forma, ao princípio individualista do egocentrismo, substitui-se o coletivista da cooperação. trata-se também de um utilitarismo de toda a sociedade, e não mais apenas do indivíduo, cujo utilitarismo assim, ao invés de ser destruído, é antes potencializado. Isto sucede porque a sociedade passa do estado mais ou menos caótico do passado ao estado orgânico, no qual cada elemento deixa de lutar contra os demais, juntando seus esforços aos dos outros para a maior vantagem de todos. Então até o trabalho transforma-se numa função social, deixando de ser uma ação exclusivista e separatista para se tornar uma atividade de interesse coletivo. Com isto, o próprio indivíduo acaba ganhando, porque seu sacrifício a favor dos outros é compensado pelo sacrifício dos outros a favor dele. Trata-se, portanto, de um método que absolutamente nada tem de antivital, sendo, pelo contrário, altamente vantajoso para todos. Por isso, ele é prontamente assimilado pela vida, tão logo o ser dê prova de saber compreender que o máximo poder está no maior alcance dos esforços em conjunto, desde que todos sejam coordenados entre si. Com este método, também se chega a uma hierarquia, a qual, porém, não se baseia em nenhuma coação, mas sim na coordenação, aceita livremente por todos em função de sua utilidade coletiva. Nestas condições, além de não ser admitido na coletividade quem não cumpre a função que lhe compete, também é expulso quem diz ser e fazer o que não é e o que não faz. Há uma ação de rejeição por parte do organismo social contra os elementos inúteis ou danosos para ele. Com isso, o tradicional sistema da hipocrisia colapsa, deixando cair as máscaras, porque o fingimento não tarda a produzir posições falsas, as quais pesam sobre a coletividade, que, portanto, as rejeita. Nasce, então, uma nova moral, que consiste em não cometer o pecado social de prejudicar o próximo. Num tal regime, o pobre, em vez de um estranho ignorado, que basta manter quieto e longe, constitui um componente daquele organismo social, que pertence a cada um, pois todos são parte integrante dele. Segundo a velha psicologia, o que era da coletividade pertencia a todos e, por isso, reputava-se como não pertencente a ninguém. Desse modo, não podia haver interesse em defendê-lo. Com a nova psicologia, o que é da coletividade é de cada um, portanto, também constitui um bem do indivíduo, porque ele é parte dela, interessando a todos defendê-la. Eis, então, a razão pela qual hoje a pobreza não é mais um fato particular, e sim um mal social que toca a todos, dizendo respeito à coletividade e merecendo sérios cuidados. Não é possível ser individualmente rico num país de pobres. Portanto, a pobreza hoje não é virtude, mas sim um defeito dos povos, sendo indispensável que se lute para eliminar este defeito. Ora, em vez de consolações no além-túmulo e de vãs esmolas ou semelhantes anestésicos, hoje organizam-se as massas, educando-as para o trabalho produtivo, que lhes proporciona a independência econômica e as torna autossuficientes pelo fato de elevar o seu nível de vida. E quando isto não seja possível, recorre-se então ao meio extremo da esterilização ou, pelo menos, do controle da natalidade para que a lepra da miséria não prolifere, expandindo-se sem fim. Diz um provérbio chinês, abre aspas, se quiseres ajudar um homem, não lhe ofereças um peixe, mas ensina-o a pescar, fecha aspas. Eis os dois métodos, a beneficência e o trabalho para todos. No passado, o trabalho era obrigação de servos, sendo que faltava então uma tecnologia de organização econômica mais eficiente e um adequado desenvolvimento mental para se chegar ao rendimento atual. Mas o problema não se resolve com o abaixamento geral dos ricos para igualá-los ao nível dos pobres, mas sim com uma elevação geral da produção e do nível de vida, direcionada também aos pobres, para erguê-los à altura dos ricos. Hoje o problema dos pobres torna-se gigantesco, porque não se trata mais de poucos miseráveis à espera de esmolas, e sim de povos inteiros, de esfaimados que, eliminadas as epidemias, reproduzem-se com velocidade vertiginosa. Hoje não há classe social pobre que assalta a rica dentro de uma nação, mas há uma classe de povos pobres que constitui uma ameaça crescente para os povos ricos, detentores da civilização. Esta parte possui as armas, a cultura, os meios econômicos e a organização social. A outra parte avança maciçamente como multidão demográfica em rápido aumento, disposta para sobreviver, a baixar o nível de vida de todos, pouco se importando com a civilização. Compete aos povos mais civilizados controlar este aumento, antes que o mesmo torne-se insuportável para os recursos do planeta. Cumpre a eles, assim, regular e canalizar tais manifestações para o trabalho produtivo. As nações mais avançadas deverão exercer esta função social, que lhes compete e que a história já lhes impõe, com a difusão das novas ideias de solidariedade entre os povos, outrora desconhecidas. A humanidade caminha para a meta de uma solução pacífica dos conflitos, de uma forma mais inteligente e civilizada. Não é empobrecendo os ricos que se pode enriquecer os pobres, mas sim fazendo dos pobres produtores de riqueza para sua própria vantagem. O velho método da substituição de classes, que nada resolve, precisa ser substituído pelo método da colaboração entre as classes, cabendo àquelas que mais possuem o dever de fomentar a elevação, em todos os sentidos, das classes mais pobres e menos evoluídas. Final do capítulo 12.